Eu bem sei que hoje falas de mim, mas só falas e recordas o pior. As lembranças mais bonitas, essas guardas só para ti, fica-te melhor. Também sei, contas o que eu não fiz. Da memória já tiraste o que passou. Quando eu te dei a vida e da minha me desfiz, tudo por amor. Mas quando me cruzar contigo, tudo o que peço é um motivo de tanta ingratidão, tanto rancor. Talvez não te lembres do que viveste a meu lado. Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Antena Web Show. Edição para esta quinta-feira, dia 13 de março de 2014. Edição que terá então a partir de hoje e não de segunda-feira, como ficou, enfim, previsto, mas enfim. Tenho então esta, digamos assim, esta renovação, como já tinha falado na edição anterior, de sexta-feira, de que iremos trazer então aqui algo diferente ao nosso programa, não é? E nem mais nem menos. Assim vai acontecer nos próximos instantes. Vai ser assim durante os programas de a partir de hoje. Vou trazer de cada vez duas músicas e cada música será antecedida, aliás, cada... Para já, cada rubrica será, aliás, cada sequência musical será decidida por uma rubrica. A lógica é que este seja um espaço diferente, é que este seja um espaço recheado de informação, recheado de conteúdos, recheado de matérias que interessem aos nossos ouvintes. Esse é o objetivo do Antena Web Show, mais do que nunca. Quanto mais as coisas nos acontecem, mais nós lutamos por ser ainda mais fortes ou ainda mais originais, diferentes nos conteúdos que apresentamos. Pois muito bem, ouvintes, quero anunciar-vos daqui a pouco algumas alterações de última hora na nossa grade de programas, mas antes disso, vou passar à música, porque acho que é mais importante para já, passar à música. Ora, já abrimos então com a música de Romana, chama-se Talvez Não Te Lembres. Agora vamos ficar com dois temas que são duas recordações. Não sei se os ouvintes se lembram, mas eu lembro-me perfeitamente delas. Lembro-me, pelo menos, de as ouvir quando era pequeno. Tu, aqui, da cantora Lena D'Água. Uma recordação bonita esta. Logo depois vamos ouvir o grande António Variações com o tema Dar e Receber. Algo muito curioso que aqui nos canta o Senhor Variações. São as próximas duas da edição de hoje, depois de Talvez Não Te Lembres, da Romana, nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de, exatamente, Antena Web Show. Bom dia com o Canal 1. We'll be right back. Estamos de regresso ao auditório depois de dar e receber a música então do António Variações. Pois muito bem, ouvintes, vamos então dar início a esta lógica, à lógica das faz-me agora aqui o nome, enfim, à lógica do programa. Que neste caso vai ter aqui dois momentos. Até há pouco, eu há pouco fiz aqui uma referência que, para já, a ideia era uma rubrica por cada sequência musical e depois, porque não, uma por cada música. Mas aqui neste caso vai ser mesmo assim, porque a Justiça em Cena vai ser hoje exibida 3 vezes: as edições de segunda, terça e quarta, e amanhã as de quinta e sexta. Da mesma forma que o Minuto de Saúde vai trazer hoje edições de segunda, terça e quarta, e amanhã de quinta e sexta. Portanto, o que nós vamos ouvir já de seguida é o seguinte: rubrica Minuto de Saúde com o João Marques, depois uma música portuguesa, que no caso pertence ao Paulo Gonzo, Deite Quase Tudo. Logo depois, música trazida aqui pelo... aliás, a Justiça em Cena, e a música trazida aqui pelo José Reza. Um homem também chora quando ama. São as duas propostas que nós temos para esta manhã de quinta-feira. Daqui a pouco vou então falar-lhe do motivo porque é que ontem não houve programas no grupo Antena Web. Já agora, se quiser, pode visitar best.radioantenaweb.info/programação.htm e vai descobrir exatamente o que é que aconteceu, porque é que aliás, vai reparar que houve assim mudanças repentinas na grelha de programação, que por sinal ficou bastante mais vazia. Vamos à música então. Paulo Gonzo com Deite Quase Tudo. Antes, a rubrica Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esteja atento ao Minuto de Saúde desta semana, pois será abordada a doença de Crohn, com conteúdos a cargo de Doutora Débora Paiva Monteiro, médica de Medicina Geral e Familiar. O que é a doença de Crohn? A doença de Crohn é uma doença inflamatória do tubo digestivo. Esta doença caracteriza-se por uma inflamação crónica, que pode ocorrer desde a boca até o ânus, sendo que, habitualmente, afeta a última porção do intestino delgado, chamada de íleo terminal. Esta doença evolui por períodos de agudização ou crise e períodos em que está silenciada, não dando praticamente sintomas. Acompanhe este projeto

o tempo todo com todo mundo. Para a filha de casa, a Maísa resolveu chamar a sobrinha para morar com ela e a Jaqueline. Por mais que todas se odeiem, até agora ninguém foi embora de lá. Ai, tô morta. Duas? Duas o quê? Duas, Kátia. Nós duas. Ah, tá. Quanto tempo a gente passou naquele shopping? Umas 7, 8 sacolas, no mínimo. Ah, que bom. Fazer compras anima qualquer um. Ainda mais compras com cartão de crédito dos outros. Shh! Fala baixo, Kátia. Já verifiquei, Jaqueline. Sua mãe saiu. O bom é que eu vou ter umas semanas de folga até a fatura chegar. Então, que tal a gente relaxar um pouquinho ouvindo uma musiquinha no rádio? Ah, ótima ideia. Ah, que bom. Fazer compras anima qualquer um. Ainda mais compras com cartão de crédito dos outros. O que é isso, Kátia? Deve ser a nova rádio novela. Já verifiquei. Não é rádio novela coisa nenhuma. Somos nós duas. Nossa, eu achei que eram as vozes da minha cabeça. Esse rádio tá reproduzindo a nossa conversa. Agora. Como é possível isso? Sei lá. Só sei que eu tô ficando muito assustada com essa coisa toda. Olá, encostada. Tia Maísa, que bom que a senhora chegou. Tá acontecendo uma coisa muito estranha com o rádio. Ah, é? Ele tá repetindo tudo que a gente tá falando aqui, na sala. Não me diga. A senhora não se importa? Mas esse é o objetivo. Objetivo do quê? Do meu reality show. Como é, mamãe? Um produtor da rádio me procurou, querendo que eu fosse a estrela de um novo programa de rádio que eles estão lançando. O tempo todo com Maísa. O tempo todo com Maísa? Eles vão me acompanhar em todos os lugares onde eu estiver. Eles quem? Os microfones da rádio. Então a sua vida vai ser gravada e transmitida o tempo todo? O tempo todo. Esse é o nome do programa. Isso é invasão de privacidade, mamãe. Que invasão de privacidade, Jaqueline? Isto é o meu retorno triunfal. Retorno triunfal? A vida pública. Aos holofotes da mídia. Aos meus inúmeros e incontáveis fãs. Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada. Alegria alheia incomoda. Saibam o que vai acontecer no próximo capítulo de O Tempo Todo com Todo Mundo. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Chorar só tu deves saber que eu choro simplesmente por te amar. Um homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. Um homem também chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Um homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. Chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Os filmes que vimos mão na mão, as músicas que dançamos tão juntinhos. Só tu, minha paixão. Não me faltes agora com carinho. Choro é por sentir que o teu amor, sem eu saber porquê, quer ir embora. Só tu deves saber que é por ti que eu choro agora. Um homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. Chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Um homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. Um homem também chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Tenho eu de ser assim. E já cá estamos, ouvintes, depois desta música do José Raza, Um Homem Também Chora Quando Ama. Mas muito bem, ouvintes, quero falar convosco sobre o que é que motivou o facto de termos acabado com algumas horas diárias de programação, algumas horas diárias de programação. Estão independentes outras 3 horas de programação, mas há outras 3 horas semanais, no caso, mas há 4 diárias que estão confirmadas. Por estas partes, vamos a elas. Ora, o programa X-Tudo, que acabou, enfim, e também o programa Falando de Amor. Só daqui compreende-se as 4 horas. O programa As 7 Melhores passou novamente para a produção Antena Web. Nós temos... Enfim, como sempre tivemos regras de qualidade e sempre fomos procurando, e no passado mês de outubro de 2013 descobrimos várias irregularidades com respeito à repetição de programas de algumas produtoras. Pois muito bem, foi isso que detectamos mais uma vez. A produtora foi respectivamente informada e, portanto, continuamos uma parceria, porque acreditamos que neste caso as coisas vão ser diferentes do que eram nas situações anteriores e, portanto, ficamos então nesta situação de apenas e só com os programas que não chegaram a essa taxa de repetição. Pode acontecer que também cheguem, mas esperemos que não. Esperemos que as coisas não corram tão mal nesse sentido. O que eu lhe posso dizer para já é o seguinte. Saem os programas X-Tudo e Falando de Amor. O que eu lhe posso dizer é quanto ao X-Tudo, não há nada que ocupe para já esse horário. Quanto ao Falando de Amor, pois há parcialmente. Eu vou apresentar de segunda a sexta. As coisas estão um bocadinho condicionadas por hoje, mas vão decorrer melhor ao longo dos dias. Eu vou apresentar-lhe nesta série de segunda a sexta o programa Sons do Mundo, que lhe vai trazer então várias sonoridades e que de certa parte até uma inspiração, e isto é uma confidência, uma inspiração, em algo que eu realmente em tempos tive, uns discos que eu gravava para o computador em que basicamente, ou gravava do computador, em que basicamente lhes atribuía o nome de Sons do Mundo porque punha lá tudo um pouco. É isso mesmo que acontece com este programa Sons do Mundo. Passa de tudo um pouco. E assim vai ser de segunda a sexta, às 10, às 11 da noite, aliás. Entretanto, simultaneamente, no horário das 10 da noite às sextas, vou trazer ao estimado ouvinte mais, eu não, mas vamos trazer mais uma hora, que é o Mash Mix, o programa que renasce então para a Interbest, no caso. Simultaneamente vou trazer aos estimados ouvintes também, às quartas-feiras, o programa Descoberta. O programa Descoberta vai trazer, enfim, versões de músicas que nós bem conhecemos, essencialmente, mas não exclusivamente, versões metal, rock metal. Será mais nessa via, mas não exclusivamente. Vamos ter aqui vários tipos de música que vão, portanto, dar uma amenização diferente também ao programa. Terá uma hora semanal, vamos lá ver se será duas ou não, mas para já uma será certamente. Vamos ver. O que eu vos posso dizer para já é o seguinte. Estamos, naturalmente, com um especial interesse em vagas, não é? Ou seja, estamos com vagas abertas para novos locutores. E como é lógico, há espaços vazios, até poderíamos tê-los como preencher, mas francamente é melhor preencher com material, com programas de qualidade, do que apenas com programas para encher. Por isso mesmo, há espaços em branco, nem estamos muito preocupados com isso. Como é lógico, tentarmos preenchê-los, mas não com coisas desnecessárias, como quem diz, não? Ou seja, com material que não vem aos nossos propósitos. Assim acontece, e por isso mesmo não vamos para já ter mais novidades, mas fica essa informação de que temos então, devido a essas saídas, temos então estes programas Sons do Mundo, que é uma estreia, Descoberta, que também é uma estreia, e simultaneamente o programa Mais Mix, que é um regresso à grelha de programas de algum dos canais do Grupo Antena. No caso da Antena Bessa, uma estreia, faz parte então do extinto canal 2. Foi aí que esteve nas duas vezes que se exibiu. Pois é, vamos então para mais um momento de Minuto de Saúde com o João Marques, e logo depois vamos ficar com a música Tu És o Único, na voz da Susana. Ainda para ouvir também a Justiça em Cena, segunda parte desta radionovela, e vamos seguir com Agatha e a música que dá pelo nome de Desgostos de Amor. Música bonita que vamos aqui conferir, recordando os velhos tempos da cantora, ainda na década de 1990. E assim são então os próximos dois temas, os próximos duas rubricas nesta edição do nosso programa, que se intitula Antena Web Show. Eu já ia dizer de par em par. Antena Web Show. Vamos à música então, para já com o Minuto de Saúde, que não tem nada a ver com música. O Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Esteja atento ao Minuto Saúde desta semana, pois será abordada a doença de Crohn, com conteúdos a cargo de Dra. Débora Paiva Monteiro, médica de Medicina Geral e Familiar. Quais são os sintomas e sinais da doença de Crohn? Dependendo do sítio do tubo digestivo que é afetado pela doença de Crohn, podem ocorrer sintomas muito diferentes. Os mais comuns são diarreia, dor de barriga e cólica, perda de peso, perda de apetite e febre. É importante terem atenção que a diarreia, que não está associada à perda de peso, não costuma estar relacionada com a doença de Crohn. Quando a doença de Crohn afeta a zona do ânus, costuma causar dor durante a passagem das fezes, devido à existência de fístulas, abscessos ou fissuras. Algumas pessoas podem ter esses sintomas ou sinais sem ter doença de Crohn. Por isso, para qualquer dúvida, é importante que fale com o seu médico. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Tu és o único. Tu és o único. Descobrir Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, o tempo todo com todo mundo. É feia, tem voz de uma sereia. Cuidado, não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque. A Maísa mora com a filha, a Jaqueline, e a sobrinha, a Kátia. Ela teve a ideia de transmitir a própria vida num reality show de rádio. Isso é invasão de privacidade, mamãe. Que invasão de privacidade, Jaqueline? Isto é o meu retorno triunfal. Retorno triunfal? À vida pública, aos holofotes da mídia, aos meus inúmeros e incontáveis fãs. E por que nós temos que aparecer neste programa de rádio? Porque vocês duas, suas parasitas, habitam o mesmo ambiente que eu. E está no contrato que qualquer pessoa que mantenha algum convívio comigo será gravada. Contrato? Que contrato? Eu não assinei contrato nenhum. Mas eu assinei por nós duas, Jaqueline. Pode ficar tranquila. Eu não vou ficar tranquila tendo a minha vida bisbilhotada por uma rádio. Não se preocupa, que ninguém vai dar muita bola pra você, não. Eles estão interessados em mim, em como eu me comporto no meu dia a dia glamouroso. Que a senhora fez hoje, tia? Bem, hoje eu fui ao Golf Club. Mentira! Ela foi ao podólogo tirar uma unha encravada. Eu vi na sua agenda. Jaqueline, sua bisbilhoteira. Olha só quem fala. Posso não ter sido glamourosa de manhã, mas agora à tarde irei tomar meu banho de sol na piscina. E todos os meus ouvintes estão convidados. Convidados a me ouvir tomando sol. Claro. E, Jaqueline, eu quero o meu cartão de crédito que você roubou de volta para minha bolsa. Entendeu? Mas essa agora... Ai, eu gostei. Gostou do quê, Kátia? Como do quê? De participar de um programa de rádio. Mamãe não pode gravar as nossas vidas sem a nossa permissão. Ah, Jaqueline, não é nada demais. Claro que é. Agora eu vou ter que pensar em tudo que eu vou dizer, porque vai ter um monte de gente me ouvindo. Que bom, né, meu bem? Porque geralmente ninguém te dá ouvidos, né? Ah, falou a Miss Bingo 2012. Pelo menos, quando eu canto as pedras, as pessoas me ouvem. Que te ouvem o quê, Kátia? A maioria da plateia já perdeu a audição há muito tempo. Você é uma despeitada mesmo, né, Jaqueline? E diz isso porque não consegue nada do que você quer. Do que você está falando? Estou falando do Moacir, o seu ex-marido que eu seduzi com o meu encanto de Miss Bingo 2012. Kátia querida, o Moacir era viciado em jogo. Você foi apenas a intermediária da coisa toda. Você não passa de uma mal amada. Vamos parar com isso? Não percebe que toda briga que a gente tiver será gravada? Ah, é, prima querida. Eu tinha esquecido disso. Não precisa ser tão falsa. Senão, ninguém vai acreditar. O que eu preciso é encontrar uma forma de acabar com essa história. Que história? Como que história? Esse reality show onde a mamãe nos enfiou. De longe não é feia, tem voz de uma sereia. Cuidado, não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque. Saibam o que vai acontecer no próximo capítulo de O Tempo Todo com Todo Mundo. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. esse amargo de sabor que nos marca até morrer. Dói como golpe de punhal para quem os tem, é fatal e não há nada a fazer. Vem e não vai. Quem como eu já provou, sofreu e chorou e não voltou a amar. Desgostos de amor, quem é que não os tem? Desgostos de amor. Tanto mal nos faz. Desgostos de amor são tantos que me dá. Quem nunca teve uma ilusão destruída sem razão que não volta a acontecer? Eu já tive tantas assim. Agora no meu jardim não há flores para nascer. Vem e não vai nunca mais. São todos iguais, feitos para durar. Quem como eu já provou, sofreu e chorou e não já de volta, ouvintes, depois destas quatro melodias. Vamos agora seguir, destas duas melodias, aliás, melodia da Agatha, Desgosto de Amor, foi aquela que nós acabamos de ouvir agora no nosso Antinome Show. Vamos seguindo no nosso programa, agora, antes do intervalo, do primeiro intervalo, com mais dois temas. Não sim, antes conferimos a Guia dos Astros, a primeira Guia dos Astros, que vai trazer ao estimado ouvinte os seis primeiros signos do zodíaco a contar de carneiro. Ou como chamam na mitologia lá no Brasil, não é? Áries. Pois é, vamos depois desse momento conferir mais momentos radiofónicos, mais momentos musicais. Vou matar saudades de dois temas que partilhei então aqui consigo: Sete Colinas e uma Cidade, na voz da Micaela, e também canção, fato canção de Carlos do Carmo, chamado Canoas do Tejo. Para mim também nesta edição uma outra melodia que espero igualmente que seja do seu agrado na abertura da segunda parte do nosso programa. Estou a referir à música Alcácer que Vier, na voz de Carlos Mendes. Melodias que dão para recordar e dão para recordar e de que maneira, não é? Esta música então do Alcácer que Vier e mesmo do Carlos do Carmo são melodias já bastante antigas. Mas quem mesmo vai seguir nesta edição é a Micaela, com Sete Colinas e uma Cidade, faz número 9 do álbum Desliga a Televisão. Isto sempre depois da Guia dos Astros, com a Jana de Paula, a partir de agora no nosso Antena Web Show. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Olá, bom dia, tá aí, Guia dos Astros de volta. Bom dia pra você de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Poderá expandir os seus contatos através das suas atividades profissionais no campo sentimental. Às vezes é preciso fazer uma concessão. Seja mais respectiva. Experimente ouvir mais e falar menos, viu, arianos? Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, atividades isoladas são as mais favorecidas no dia de hoje, viu? O astral é ideal para quem trabalha com cálculo, raciocínio, planejamento ou com vendas, viu? Alguém pode tentar brincar com seus sentimentos e com isso pode sim acabar provocando o seu lado mais possessivo. Saiba como agir, taurinos. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Suas chances financeiras são boas. Quanto mais discreta for a sua atuação profissional, mais à vontade você ficará. No campo afetivo, você corre o risco de sufocar a quem ama. Você tem cobrado muito da pessoa amada, não tem, geminianos? Assim fica difícil, viu? Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, bom dia para conquistar um novo público que poderá se tornar habitual, viu? Sua vida sentimental pode requerer muito mais transparência. Problema de grana ou ciúme pode desgastar a relação. Cuidado, cancerianos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, é preciso evitar as atitudes de posse nos relacionamentos em geral. Tudo será mais fácil se agir com discrição no dia de hoje. Sua vida amorosa ganha um novo embalo nesse dia. A relação a dois vai comungar de sintonia, tá? Estará motivada a conquistar. Olha só, que bom, né, leoninas? Então aproveite seu dia hoje, tá? Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, vai e confiança são tudo o que você precisa para conquistar os seus objetivos. As relações podem gerar conflito e prejudicar a sua vida amorosa. A relação a dois vai exigir um diálogo franco e bem mais aberto, tá bom, virginianos? Guia dos Astros volta daqui a pouquinho, fiquem ligados. Sua cor, seu número. Toda a claridade que há muito acordou. homem pintou. Sigo por vielas procurando estrelas, as que iluminarão as rotas distantes a que os navegantes em tempos tomaram. Thank you.

Estamos de volta, ouvintes. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa, que dá pelo nome de... Isso mesmo. Antena Web Show, um espaço que espero mesmo que seja do seu entregado. E proponho-lhe então que passe comigo o restante tempo deste espaço radiofónico, sempre estando na companhia do Canal 1, da Rádio Antena Web. E também convido então a ficar na escuta dos nossos programas, que já são bastantes e que vão então dando uma cor especial ao nosso arquivo e também à nossa audiência. Quero também comunicar-lhe o seguinte: para os ouvintes, eu sei que, pronto, os que estão a ouvir agora o Antena Web Show, provavelmente serão na totalidade portugueses. Mas para todos os efeitos, a partir de agora nós temos dois outros grupos aos quais os ouvintes se podem juntar: hispanofalantes e romenofalantes. Ou seja, a partir de agora há um Antena Web em espanhol e um Antena Web Romaneste, um espaço dos grupos do Facebook, que vai juntando já mais de uma dezena em cada um dos respectivos grupos. Tem tendência a aumentar, há mais espanhóis do que romanos, naturalmente, e daí talvez não tão naturalmente, depende das sortes. O que eu posso dizer é o seguinte: estamos a crescer e queremos crescer consigo. Todos aqueles que se juntarem ao nosso grupo, o nosso imenso obrigado, sejam igualmente bem-vindos, e simultaneamente, se adicionarem amigos, ficamos igualmente gratos, porque o nosso objetivo é também esse: chegarmos cada vez mais longe, a cada vez mais artistas, ouvintes, e todos aqueles que, não conhecendo o projeto, poderão vir a conhecê-lo. Vamos ficar com mais temas no nosso programa, no nosso Antena Web Show. Há mais uma sequência da Guia dos Astros com a Jane de Paula. Logo depois vamos ficar com mais dois temas. Portanto, vamos ficar, no caso, com músicas que eu destaco aqui. São temas que nos chegaram dos próprios artistas e que vão então passar a trazer aqui o nosso programa. Gosto muito, muito destas músicas. RT, Contamos Histórias e Segredos, e Fernando Seixas, com Coimbra. Eu sei que estes dois temas são, creio, ainda de 2010, mas, para todos os efeitos, não quero demais recordar ou descobrir. Depende se o ouvinte alguma vez ouviu estes temas ou não, nestas versões, claro, porque a música de Fernando Seixas é bastante conhecida, não é? Mas vamos lá ver se ouviu esta versão ou não. Antes, todavia, temos o RT com Histórias, aliás, Conta-me Histórias e Segredos. Vamos à música, antes, com a Guia dos Astros, com a Jana de Paula. Bom dia, este é o Canal 1 da Antena Web. Bom dia. As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros. Bem de volta, Guia dos Astros. A gente fala agora pra você de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Bom dia, librianos. Não descarte os pressentimentos. A lua deixa o seu lado intuitivo mais aguçado no dia de hoje. Terá compreensão de quem ama, mesmo naqueles momentos em que você não tem razão. Insiste em manter a sua opinião. Cuidado, librianos. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Você poderá ser alvo de todas as atenções neste dia, graças à sua simpatia. Os contatos com os clientes, familiares e os amigos serão favorecidos no dia de hoje, viu? A 2, pode haver contratempos ao passar do dia. É tempo de muita conversa para renovar as suas esperanças na relação, ok? Aproveite esse dia, pronto. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. O clima é bem benéfico para você iniciar uma atividade que lhe proporcione equilíbrio físico e mental. Sua vida amorosa será marcada por alguns momentos de grande paixão, inclusive com gente de outra cidade. Olha que o clima tá ótimo para hoje, viu, sagitarianos? Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianas de plantão, bom dia! Olha, o trabalho feito em equipe vai possibilitar uma maior rapidez nos resultados. A prática de esportes ou atividades físicas vai lhe proporcionar um grande bem-estar neste dia. A intimidade pede socorro. Ouse mais, viu? Mas quem não gosta? Aquário,

amiga que nos pôs os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os seus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de som e tradição, o lente é uma canção, a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra do Chocal, ainda és capital do amor em Portugal, ainda. Coimbra de uma vez, com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções, tão meiga que nos pôs os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os seus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de som e tradição, o lente é uma canção, a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra, uma lição de som e tradição, o lente é uma canção, a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. E estamos de volta, depois desta música do Fernando Seixas com Coimbra. Grande música esta. Vamos seguindo com mais temas, ainda seguindo a lógica das músicas mais antigas, no caso, e que nos vão aqui deixar com alguma saudade. A música chama-se... Neste caso, vamos ouvir música, chama-se... Ai, agora fugiu-me aqui o nome da música. Preciso desse amor... Preciso desse amor. A música da dupla Miguel e André. Vamos ouvi-los nesta edição, recordando um dos seus primeiros grandes êxitos ainda na década de 1990. E também vamos ficar com uma outra melodia do Axel, chama-se Mais e Menos. Intercalando estas melodias estão na abertura, ou seja, antes da música da dupla Miguel e André, mais um Miúdo de Saúde com o João Marques. E depois, antes da música do Axel, mais um episódio da série, da novela, aliás, Justiça em Cena. Assim que vamos seguir nesta edição, espero que goste. Já sabe que eu sou o Carlos Bonaparte e depois com enorme prazer e gosto que estou consigo, fazendo-lhe companhia aqui no Canal 1, no nosso Antena Web Show. Fique por aí ouvinte, vamos à música. Antes de tudo, informe-se com o Minuto de Saúde com o João Marques. Bom dia. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esteja atento ao Minuto de Saúde desta semana, pois será abordada a doença de Crohn. Com conteúdos a cargo de doutora Débora Paiva Monteiro, médica de Medicina Geral e Familiar. Como se faz o diagnóstico da doença de Crohn? Através dos sintomas e do exame físico, o médico pode suspeitar da doença de Crohn, mas muitas vezes é necessário recorrer a exames de imagem, como um raio-x do abdômen ou uma colonoscopia.

O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, o tempo todo com todo mundo. Mora com a filha, a Jaqueline, e a sobrinha, a Kátia. Ela teve a ideia de transmitir a própria vida num reality show de rádio. Não precisa ser tão falsa, senão ninguém vai acreditar. O que eu preciso é encontrar uma forma de acabar com essa história. Que história? Como que história? Esse reality show onde a mamãe nos enfiou. Mas por quê? Como por quê? Porque é invasão de privacidade gravar a conversa alheia sem o consentimento dos outros. Ah, mas eu consento. Ou será consinto? Mas eu não. Isto é crime, entendeu? Pois pra mim é glória. A glória? Essa é a minha chance única, Jaqueline. Chance única de que, sua desmiolada? Minha chance única de voltar ao estrelato. Como assim voltar? Se você nunca esteve em estrelato nenhum. Nem estrela cadente você é. Você é, no máximo, um meteoro. Um lixo espacial. Ai, que assim você me ofende. E deixa os meus fãs enfurecidos. Fãs? Ha! Que fãs, Jaqueline? Os fãs que estão me ouvindo agora. Um beijo pra vocês! Só me faltava esta. Esse programa vai mostrar a todo o Brasil a minha versatilidade artística, o meu talento de improviso. Porque eu não sei se você sabe, mas eu sou uma ótima mímica. Mímica? Viu? Não. Nem os seus ouvintes viram a sua mímica, sua besta. Talvez não estivessem prestando atenção. Kátia, às vezes eu me pergunto como é que você consegue andar e respirar ao mesmo tempo. Ah, Jaqueline, a mulher moderna tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom, mulher moderna, eu é que não vou continuar essa palhaçada. Não é palhaçada, Kátia, é mímica. Eu vou embora daqui. Ótimo, vá embora, assim eu vou poder brilhar sozinha. Ai, que eu não me aguento. Vou ligar o rádio para me ouvir um pouquinho. Ai, que eu não me aguento. Vou ligar o rádio para me ouvir um pouquinho. Ai, que emoção! Finalmente eu sou uma estrela! Finalmente eu sou uma estrela! Que palhaçada é esta? Não é palhaçada, tia. É rádio. Os produtores do programa acabaram de me ligar, dizendo que você está fazendo o maior sucesso com os ouvintes. Eu? Disseram que o público gostou do seu estilo inocente. Para mim é burrice disfarçada. Então vocês gostam de mim? Vocês realmente gostam de mim? Pare de falar com o meu público. O público é meu, ouviu, Kátia? Meu! Eu sou a diva deste show. Titia, às vezes a gente precisa saber a hora certa de tirar o time de campo, né? Alô? Sei. Mas isso é um absurdo. Eu nunca irei tolerar uma coisa destas. Tá, tudo bem. Quem era? Era o produtor do meu programa. Ele disse que o pessoal da rádio está dividido sobre a continuidade do meu reality show. Por quê? Porque eles gostaram muito de você e estão pensando em te dar um reality show. Bom, o que vai acontecer no próximo capítulo de O Tempo Todo com Todo Mundo. Sabotagem. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Agora duas músicas que eu acho lindíssimas. Metade Sentidos, Heróis do Rock, e Os Pátria com Mas Chorei. Não sei o que é que achou, ouvinte, mas eu acho que estas duas músicas combinam bem com o poema da Regina Gouveia, a poetisa portuguesa, que nos apresenta Limites, uma composição poética lindíssima, declamada aqui pelo grande Luís Gaspar, que continua em atividade e ia também a deixar-nos as suas mensagens, os seus poemas.

Estamos de volta, ouvintes, depois deste momento radiofónico. É verdade, é verdade, é verdade. Agora vamos para a nossa música do dia. É a primeira vez que vamos fazer isto. Música do dia, uma rubrica que traz um destaque do dia, com lógico, com um motivo, não é? Com uma lógica, com uma questão, enfim, pertinente, não é? Para que seja a música do dia. E a música de hoje vai ser Frozen Britains, dos James. O grupo britânico, eles foram míticos na década de 90, e depois anunciaram o seu fim. E aquilo foi, na altura, algo tão impactante, não é? Foi algo que custou a assimilar. Entretanto, os James regressaram, e Frozen Britains é o seu novo tema. É um regresso que era muito esperado em termos de disco, em termos de banda, em termos de possibilidade de novos concertos. Era realmente um regresso esperado e muito desejado, aliás, por muitos fãs, por milhares de fãs, um pouco por todo o mundo, por centenas de milhares de fãs. Sem dúvida, os James tiveram aquele impacto positivo. Vamos cumprir esta edição. A música nova dos James chama-se Frozen Britains, e já agora esta é daquelas intervenções que, enfim, tem a música em separado. Depois nós vamos ter aqui, ou seja, é uma sequência de três temas, não de dois, não é? Ainda que esta seja num contexto diferente, que é o destaque do dia. Vamos, depois dessa música, ficarmos com mais dois temas antes do intervalo. E esses dois temas são nem mais nem menos, aliás, esta é a única música estrangeira, são nem mais nem menos do que Fernando Tordo com Só Ficou Amor Por Ti, e também a música da Dulce Pontes, chama-se Canção do Mar, e é aqui cantada ao vivo no Coliseu. São as próximas duas que nós vamos ouvir antes o destaque do dia, que neste caso pertence aos britânicos James com Frozen Britains. Eu volto daqui a pouco para a terceira parte, que já agora vai abrir com uma música mais tradicional. O Carlos Batista vai-nos cantar A Mulher Transmontana. E depois, na terceira parte, vai ter algumas rubricas, como a Leitura em Dia, também como o mítico, digo eu, resumo de imprensa, e digo mítico porque já vem desde a rádio à tarde, e portanto vamos ter aqui momentos que espero que gostem, que seja do seu integrado. Já sabe que é um prazer enorme estar consigo, e pronto, vamos à música, eu volto dentro de alguns instantes. Até já!

cerveja e levanta o corpo ao ar. Bate o pé e faz um brinde para o pirulês cantar. Este tio nada há em som de engana em dia. Um filhão a nada cheio, mais em outro dia. Este tio nada há em som de engana em dia. Um filhão a nada cheio, mais em outro dia. E a cantar o pirulês e o da lera lera lera. E a cantar o pirulês e o da lera lera. Depois de mais uma musiquinha, eu decidi mudar aqui um bocadinho o esquema e abrir com uma música a bombar, a música do Zé Figueiras a cantar o tirolês, para que estejamos todos sempre animados na terceira e última intervenção do nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show. Ouvinte, eu quero deixar-lhe um convite para fazer parte do nosso grupo e também, claro, ou porque não, deixar um gosto na nossa página, não é? Atualmente na página somos um número bastante singelo, 312, mas no grupo somos mais de 3.350. Seria ótimo poder também contar com a sua presença. É muito fácil, basta quando entra no seu Facebook, com o seu perfil, pesquisa por grupos, grupo pesquisa por Antena Web, e vai encontrar neste momento três grupos. Um deles é o que tem mais membros, é o geral, digamos assim. Os outros dois estão altamente identificados porque dizem Antena Web em espanhol e Antena Web em romaneste. Então é fácil, aquilo que não tem nada e o que tem mais membros é o que pode inscrever-se. Ouvinte que é português, não é? Podem também juntar-se a nós e juntar também os seus amigos. Agradecemos desde já se o fizer. É bom tê-lo connosco, ter a sua audiência, ter a sua presença. É sinceramente e de veras muito, muito positivo. Cartas a um jovem jornalista. Conhece esta obra? Foi lançada em Portugal pela Bizâncio e nós vamos hoje conhecê-la na Leitura em Dia, a rubrica produzida pela Rádio Universitária do Minho com retransmissão aqui no nosso Antena Web Show na semana seguinte. É desta forma que vamos caminhando no nosso programa Antena Web Show, que vai seguindo já daqui a pouco para a sua final, mas para já deixo então com estes momentos informativos, neste caso sem ser de cariz noticioso, com respeito então à Leitura em Dia. Volto daqui a pouco, vamos à música então, depois da Leitura em Dia, com Diapasão, recordando Olha o Ladrão. Lembra-se desta música? Pois é, saudades. Música bem divertida esta. Logo depois também os Banda Lusa vão cantar-nos E Se a Casa Cair. Música bem disposta também para o nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show. Mas primeiro que tudo, antes das músicas, vamos ficar com a rubrica Leitura em Dia da Rádio Universitária do Minho, e que tem então a retransmissão aqui no nosso Antena Web Show. Vamos à rubrica Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária, com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quinta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje temos uma obra de Juan Luis Cebrián, chama-se Cartas a um Jovem Jornalista. Esta é uma edição da Bizácio. Servindo-se das orientações de alguns clássicos autores, entenda-se, quem não leu, por exemplo, as famosas Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. Quase todo o candidato, de certeza, rapaz ou rapariga, passou os olhos por estas famosas cartas, que eram assim uma espécie de o Elixir, ou pelo menos o Tuzão de Ouro, e até o Santo Graal para aquele candidato que, a partir da leitura destas cartas, se encontrava em posição de iniciar esse trabalho superior que é o diálogo com as musas. Depois, outras cartas também famosas, alguns candidatos romancistas, que não se lembra também das cartas que Virgílio Ferreira endossou ao jovem candidato romancista, e depois até Albert Camus também tem algumas digressões à volta disto, o único do existencialismo francês, ao contrário do egoísmo sartreano e de outros companhões de Rute, que, como individualistas ferozes e nihilistas, queriam lá saber das pobres crianças para o que quer que fosse. O jornalismo sempre provocou um fascínio muito grande nos estudantes que, ao entrar para a universidade, onde ministravam estes cursos, aprendiam a arte e a técnica de bem escrever, de bem informar. Sempre foi, como dissemos também, um mundo de sedução daquilo que era, ao fim e ao resto, construir o mundo, o imaginário, a realidade que, a partir dos bancos da universidade, supõe-se, eram capazes de realizar a contento e com a consciência social. Juan Luis Cebrián, que foi diretor do El País, um jornal diário espanhol de referência, quase que cabe aqui dizer, como Frei Tomás, olha para o que eu digo e não olhas para o que ele faz. Cebrián tem grandes virtudes, é um grande jornalista. De qualquer das formas, para quem conhece a atividade do El País, também percebe que ali houve assim um bocadinho de concessão ao sistema, nomeadamente quando o governo em Espanha era da banda de Felipe González. Mas isso são outras histórias que não interessam aqui para o caso e para relevar a importância deste livro, Espante-se, já vai na terceira edição. Ele nasceu em Madrid, em 1944, é um dos jornalistas mais conhecidos do mundo de língua espanhola. Seguindo as pisadas de seu pai, que também era jornalista, foi naturalmente influenciado por ele e entrou, relativamente jovem, com 18 anos, para redator do diário Pueblo, entretanto desaparecido, e depois mais tarde para o Informaciones, que também o vespertino madrileno, que acabou por desaparecer. Estes jornais foram a sua escola. Depois de uma breve passagem, que é aqui relatada nestas cartas pela informação da televisão espanhola, juntou-se ao grupo fundador do El País, de que foi o seu primeiro diretor, e isto durou 12 anos. No El País ele desempenhou tudo e depois foi o diretor de comunicação que deste grande grupo. Em Portugal tem a sua presença, a Prisa, que é o nome do grupo, que tem várias ramificações no domínio das comunicações, do audiovisual até do mundo editorial. Alfaguara portuguesa é Alfaguara espanhola, também pertence ao grupo, portanto, pôs em prática muitas das ideias que possuía sobre o que é o mundo da comunicação, do audiovisual, das novas tecnologias. Também é romancista, não grande coisa, diga-se também com da maior justiça, mas tem em Portugal editado um livro que se chama Franco Moribundia, que é os últimos anos, os últimos tempos da ditadura do general Francisco Franco. Este livro foi editado em Portugal pela Ambar. Aqui temos um conjunto de cartas, são 14, e todas elas vão e giram à volta do mundo do jornalismo e da informação. O primeiro tópico muito importante que Cebrián diz e dá indicações ao candidato, ao Honório, um nome como outro qualquer, ele deve possuir uma formação académica e intelectual de banda larga, quer dizer, não só na comunicação social, mas aliar também uma formação nas ciências sociais e principalmente nas humanidades, que segundo ele dão um lastro, uma bagagem e um cimento intelectual e cultural que são da maior necessidade e da maior urgência para quem quer, de facto, analisar a realidade e depois projetar com conhecimento de causa para o leitor que, normalmente, também pretende ser muito bem informado. o candidato a jornalista, como é fácil perceber, tem que ser curioso, impertinente, incomodar o poder e os poderes instituídos, interesse por tudo aquilo que o rodeia, averiguar o porquê das coisas, defender as fontes, ele próprio também diz, é muito importante manter o anonimato, é ética, uma componente também muito importante, e a defesa, acima de tudo, dos jornalistas. Os jornalistas têm que escrever bem, olá lá, como diz o outro, isto olhando para aquilo que nos vai saindo em sorte todos os dias, por vezes é cada susto, porque estas coisas de colocar o sujeito, o predicado e o complemento aparentemente fácil, de qualquer das formas, embrulham muitas vezes as notícias. Um excelente livro, um excelente ensaio, e no que diz respeito à questão da rádio, que é aquilo que nos interessa, falando em causa própria e em terreno nosso, as indicações realmente são preciosas, do melhor que lemos. Conhecíamos o ensaio de outras andanças, mas de leitura atenta, de facto, foi a primeira vez que o fizemos e confessamos que, realmente, para a rádio, o que aqui está é da maior atualidade e deveria ser, realmente, o ABC, a prática e o livro de bordo, quase o comportamento ético que cada bom jornalista e radialista deverá seguir atentamente. É mais uma proposta aqui na Leitura em Dia, Cartas a um Jovem Jornalista, de Juan Luis Cebrián, numa edição da Bizâncio. Olha o ladrão, olha o ladrão, ladrão maldito. galinheiro. O meu barraco caiu, chama ao pedreiro. Meu amor berrou comigo, vou dormir para o galinheiro. Foi só uma escapadinha, foi só um pulinho fora. A farra estava tão boa que até me esqueci da hora. Cheguei à casa de rastos, com tudo dado na breca. Tinha batom na camisa, tinha batom na cueca. O meu barraco caiu, chama ao pedreiro. Meu amor berrou comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barraco caiu, chama ao pedreiro. Meu amor berrou comigo, vou dormir para o galinheiro. Parecia um rei no meio da mulherada. Quando olhei para o relógio, já era de madrugada. Todo o dinheiro que eu tinha perdi na mesa do jogo. O meu amor me trocou. Eu fui para a farra de novo. O meu barraco caiu, chama ao pedreiro. Meu amor berrou comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barraco caiu, chama ao pedreiro. Meu amor berrou comigo, vou dormir para o galinheiro. Volta ouvintes, depois dos Bandaluza com esta melodia chamada O Meu Barraco Caiu. E agora é tempo de algo que há muito tempo que não passávamos aqui ou que não fazíamos aqui, que era o nosso resumo de imprensa. As principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo, a partir de agora, então, em destaque no nosso Antena Web Show. Vamos às notícias. Pois muito bem, notícias agora então no nosso resumo de imprensa. São as seguintes: Diário de Notícias, as principais capas dos jornais. Diário de Notícias, cortes temporários de salários e pensões são para durar. Manifestamente lisos, é uma das crónicas desta DN. Caso BCP, erro dos tribunais. Ameaça processo da CMVM, a Comissão de Imobilidade, a Comissão de Imóveis. Administração de Jerónimo Martins ganhou menos 10%. Ganhou, mas menos 10% do que no ano anterior, já agora especifique-se. Ou seja, 2013 menos do que 2012. Queremos a privatização o mais rápido possível. A velha tradição de colocar uma frase em aspas, mas depois não colocar quem é que a disse. Ora, Correio da Manhã. Militar stripper apoiado na net, o mesmo que vai ser suspenso pela Polícia Judiciária. Mata o pai em guerra de terreno. Predador filma sexo de crianças. Torturadores deixam advogado à porta de construtora civil e levam 150 mil euros em roubo violento. Esta é a capa do Correio da Manhã. Jornal Público. PS pede inquérito a negócios de Marques Mendes na Madeira. O STC já recebeu mais de 400 candidaturas e contratou 14 trabalhadores dos aldeias, neste caso 14 ex-trabalhadores dos ENVC, ou por outras palavras, Estaleiros Navais de Viena do Castelo. A OSC é a empresa que opera agora nesta região, neste local. PSD e CDS consideram que manifesto sobre reestruturação da dívida não foi oportuno. Manifesto da reestruturação da dívida é inoportuno, dizem Paulo Rangel e Diogo Feio, que são dois candidatos às europeias pelo PS e CDS-PP, respectivamente. A MNE vai enviar ao Parlamento o relatório de progresso sobre a Guiné Equatorial. Isto está mais relacionado com a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Jornal de Notícias. 3 mortos, 63 feridos e 9 desaparecidos em desabamento de edifícios em Nova York. Isto foi uma explosão de gás que ocorreu. Um edifício foi... enfim, desabou. Os restantes correm riscos. Alguns desabaram parcialmente, outros não. Mas ali vários, alguns correm riscos. Deu à luz a partir de um óvulo congelado há 14 anos. Ou seja, quando a criança nasceu já tinha 14 anos de idade. É interessante. Obama vai divulgar relatórios sobre interrogatórios musculados da CIA, os serviços secretos daquele país, os Estados Unidos. Cavaco diz que todos os portugueses lamentam morte de personalidade ímpar. Isto com respeito ao falecimento do Dom José Policarpo, o cardeal português, que esteve inclusive em 2005 na Berlinda para ser o sucessor de João Paulo II. Passos lembra patriarca emérito de homem como homem de fé e tolerância. Jornal I. Nicolás Maduro manda forças de segurança controlarem violência na Venezuela. Paulo Portas diz que a morte prematura do patriarca representa perda para todos. Uma nota informativa, porque o prematuro é sugestivo, 78 anos de idade. PCP confronta hoje o governo com a exploração e empobrecimento e apresenta alternativa. Policarpo, Sporting lamenta a morte do patriarca. E na Ucrânia, o ministro do Interior faz convocatória para a nova Guarda Nacional. Jornal de Negócios, Diário Económico. Só na indústria reduz prejuízo para 78 milhões. Bolsa Nacional sofre de terceira maior queda em 2014. Exportações têxteis batem recorde com 12 anos, aqui pela positiva, ou seja, desde 2010 que não se exportava tanto, ou para ser mais exatos, desde 2012 que não se exportava, 2002 aliás, que não se exportava tanto, na parte têxtil. Governo espanhol recua na OPV de gestora aeroportuária e explosão derruba dois edifícios em Nova York. Ou New York, como prefiram. Jornal de Negócios. BPI volta a subir target dos CTT e aponta por 8,20€ por ação. Nova Zelândia é o primeiro país desenvolvido a aumentar taxas de juros desde 2011. É verdade. Bolsa Nacional regressa aos ganhos. Abertura de mercados. Bolsas perdem fôlego com dados desapontantes na China. Já não vou falar sobre isso daqui a pouco. Jornal Hoje. Enel multiplica por 13 lucro referente a 2013. Sonae Indústria reduz prejuízo para 78 milhões. EDP avança com titularização de créditos no valor de 1 mil milhões de euros. Panamá cria bolsa de diamantes e Visabeira entra no segmento sénior e da saúde com Porto Salos. Há pouco eu falei aqui... Bom, agora não sei onde é que está. Ia falar aqui de uma notícia com mais pormenor, mas agora não encontro aqui a notícia. Bom, vamos seguindo agora com o jornal desportivo, os jornais desportivos. A bola. Darley ameaça Montero. Rubem Miguel é chave da mudança. Diego Barcelos é o resistente da vitória 2010. Presidente mais perto da equipa e Rafael Martins visitou Cardoso no hospital. Jornal Record. José Muniz ganhar é que interessa. Clube lamenta morte de Dom José Policarpo, embora aqui na notícia não seja mencionado qual clube, mas pelo título assim me presumo que ainda seja referente ao Sporting Clube de Portugal. Ela é do melhor da Irlanda. Também aqui os resultados do Indian Wells, os resultados então que estão aqui presentes. E por fim, defeso muito agitado. O jornal O Jogo diz-nos: Futebol Clube do Porto nos Simpsons? É uma pergunta do jornal O Jogo. Ninguém gosta de ser enganado. É uma frase aqui do Bruno de Carvalho. Esta recordo-me perfeitamente. Sálvio em dúvida devido à gripe. Trabalho para estar à disposição do treinador. E por fim, Vasco Santos com nota negativa. Pois muito bem, é dessa forma que fechamos o nosso programa, o nosso resumo de imprensa. Vamos a mais dois temas, que eu espero também que gostem e que desfrutem deles também. São temas mexidos, como é lógico, tem que ser, não é? És um amor, quem o canta é a Bragantina, Tatiana, mais especificamente Macedense, já que mesmo nasceu em Macedo de Cavaleiros. És um amor, é como se chama então... A música da Tatiana. Aproveito também nesta edição um outro melodia que também tem a sua agitação, não é? Também tem o seu movimento. A Cristiana Pereira canta-nos É Tão Bom Ser Tua. Vamos ouvir, são as próximas duas da edição de hoje do nosso programa que dá pelo nome de Antena Web Show. comigo. Baila comigo. Casa comigo. Brinca comigo. Ficamos com É Tão Bom Ser Tua, na voz da Cristiana Pereira. Vamos seguindo com mais temas, recordando agora mais duas melodias. Vamos, para quem gosta de sonhar, fica... Põe os teus braços à volta de mim, na voz da Gabriela Schaff. Ainda por vir também Escrito nas Estrelas, a música da cantora Ana. São os próximos dois que nós vamos aqui ouvir e daqui a pouco as despedidas do nosso programa. Mas para já, deixo-vos então com estes dois temas, não sem antes trazermos até vós as palavras de fé. Vamos aqui trazer as palavras de fé e vamos ficar então depois com estes dois temas que já aqui fiz referência. Espero que frequentemente gostem. Eu também espero que quando voltarmos ainda tenha todo o cenário inteiro. Não sei se ouvir aqui uma pequena pancada foi... Enfim, espero não estar a destruir o cenário. Mas vamos então ficar para já com estes dois temas. Antes então com as palavras de fé. E eu volto daqui a pouco para as despedidas desta edição do nosso programa Antena Web Show. Ouvinte, antes de passar às palavras de fé, deixe-me apenas dizer-lhe que é um gosto enorme estar consigo e poder fazer-lhe companhia. Agora sim, vamos às palavras de fé. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé, refletindo sobre a vida a partir da Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 30, várias questões são tratadas. Sobre o matrimônio, o divórcio, celibato, crianças pobres, sobre ricos. Isso nos faz pensar. Alguns fariseus interrogam Jesus buscando intimidá-lo. Levantam uma questão espinhosa, divórcio. Partem de uma perspectiva moralista e casuística. Pode-se divorciar por qualquer motivo? Perguntam. Jesus não se esquiva do assunto complexo. Resgata o sonho divino para a convivência humana. Homem e mulher se unir e juntos perseverarem partilhando sonhos, lutas, desafios, alegrias e dores. Mas os fariseus percebem que a realidade é mais complexa do que o ideal e recorrem a uma autoridade da história. Moisés, que mandou dar carta de divórcio à mulher que fosse abandonada pelo marido. Ou seja, Moisés sinalizou que a dignidade da mulher deve ser respeitada, que nenhum homem tem o direito de deixar a mulher abandonada nas raias da amargura. Jesus pondera que é a dureza de coração que leva ao divórcio. Poderíamos pensar hoje quantas questões afetam negativamente as relações entre homem e mulher. Sociedade capitalista que estimula o individualismo e o egocentrismo. Programação televisiva que incentiva a irresponsabilidade nas relações afetivas, a cultura do descartável, do troca-troca. Em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9, mostra um Jesus que não ficou preso em questões doutrinárias ou dogmáticas, mas teve a grandeza de ajudar as comunidades a refletir que devemos nos inspirar na história, nas boas utopias. Não podemos ser duros e insensíveis às complexidades que muitas vezes tornam necessários os divórcios. Assim, o autor do Evangelho de Mateus mostra Jesus admitindo que, em certos casos, o divórcio é compreensível. Diz o texto, em casos de fornicação de pornéia. Ao longo da história e hoje ainda entre os biblistas, há várias formas de interpretar o que seria caso de pornéia, que justifica o divórcio. Claro é que devemos excluir as ideias moralistas que reduzem pornéia à traição sexual, adultério entendido de uma forma bastante estreita. Há casos em que a relação entre marido e a mulher se torna um inferno, por N motivos, o que faz com que a separação seja a melhor saída. Se Deus é amor, ou amor é Deus, não podemos, por obediência cega a doutrinas, discriminar quem passa a se sentir crucificado no matrimônio e luta para se libertar. Em nome de Mateus 19, versículos 3 a 9, devemos ser compreensivos e generosos com quem, cansado de sofrer em uma relação falida, busca libertação, o que pode passar pela separação até encontrar um outro amor. Jesus, segundo o evangelista Mateus, não justifica também seguir o caminho mais cômodo, como alegavam alguns discípulos que ainda não compreendiam o projeto de Jesus. Então não vamos nos casar, diziam alguns discípulos. Jesus alerta que cada um, cada uma, precisa descobrir e seguir a sua vocação. Não dá para aplicar para todos a mesma medida, colocar todo mundo no mesmo saco. Não esqueçamos, a luz e a força divina estão em nós, no outro, nos pobres e em toda a biodiversidade. Se você quiser, visite o site de Frei Gilvander na internet, www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno, nosso, e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Vai crescendo em... De volta à auditória depois destes dois temas. Eu não sei nem que eu fui buscar o escrito nas estrelas. Acho que fui buscar o nome das telenovelas. É que a música chama-se Sonha Comigo. Não tem nada a ver com o escrito nas estrelas. Está bem. É parecido. Bom, depois deste momento musical e também das palavras de fé, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Antena Web Show. Ouvinte, quero que saiba que foi um prazer enorme estar consigo e que amanhã voltarei para lhe fazer companhia. Pelo menos, assim espero. Vamos ficar com dois temas, Mocidade, Mocidade, na voz do grande António Calvário, e depois um tema que o Clemente cantou na década de 80 e creio que se adequou perfeitamente ao término deste programa. Chama-se Vais Partir. É uma sonoridade bastante interessante do Clemente, que vamos ter aqui a oportunidade de, para uns, relembrar, para outros, conhecer. Será sempre, todavia, um grande momento musical a fechar mais uma edição do nosso Antena Web Show. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã, às 10, e deixo aos ouvintes um forte abraço e muito obrigado pela vossa audiência. Antes ainda também da música do Clemente, segue a música do António Calvário. Chama-se Mocidade. Fique bem, ouvinte. Tenha então uma boa noite. Aliás, uma boa noite. Uma boa tarde, já. Ainda boa tarde. E até amanhã. Boa tarde. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim. Hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade. Sentimos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, de mim tu fugiste, deixaste cá a saudade, e a saudade é bem triste, um dia já tão distante. Fugiste de mim, chorei, tanta volta deu o mundo, eu nunca mais te encontrei. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim. Hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade. Sentimos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim. Hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade. Sentimos que é o princípio do fim. Um dia bateu-me à porta, fui abrir e ela entrou. Viveu comigo, que importa, se depois me abandonou. Corri, andei como louco, não suportando a traição. Viveu comigo tão pouco, mocidade é ilusão. Mocidade, mocidade, porque fugiste. É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim. Hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Vais partir,